Fala galera, começando aqui nosso 14º Gabi Estática, eu sou o Flyfish. Hoje a gente vai falar sobre vampirismo, vamos tentar destrinchar esse tema. Hoje estamos aqui com um convidado, não tanto especial, né, mas o Scott Summers. Obrigado pela parte que me toca, um abraço a todos. A Vivi. Oi. O Aiken. Eu acho que isso ficou meio ridículo, não ficou? Eu acabei de ver o Ike levantar os braços pro ar, tipo... Quem é esse, pô, que tá aí também, pô? Aqui eu apresento a vocês, nosso outro convidado, Ivozinho. É, o faxineiro que tava limpando a sala. Nosso outro convidado, perceba. É o desconhecido. Aí, galera, de volta, eu acho. Vamos lá, então, falar sobre vampirismo, toda essa mitologia e as frescuragens também. O que é um vampiro pra vocês? Cada um, Ike, fala você. Pra mim, vampiro tem que ser um monstro morto-vivo chupador de sangue. Sanguessuga humana. Com poderes das trevas. É, mas isso aí é um zumbi, né? Não, não necessariamente. Filho de Caim. Não, tô falando pra mim, cacete. Já que o menino quer falar, fermento, pra você. Ah, cara, pra mim é um cara que morreu, assim, tá ligado? Tem dente comprido, morde o pescoço do povo aí, chupa sangue e mata as pessoas. É o chupacabra humano. É o chupacabra, né, cara? Concepção nerd do que é um vampiro. Vai lá, Vivi. Mas falando sério, eu vejo o vampiro como um ser de bons modos. Normalmente eles são bonitos, refinados, inteligentes, elegantíssimos. É, são os elfos de um mal, né? É. Nossa, e sem orelhas pontudas. Sedutores. Porque é assim que a maioria dos veículos os pintam. Ok. E pra você, Scott? Olha, na realidade eu acho que eu vejo o vampiro mais assim como uma entidade, né? Porque a gente não pode dizer que é um ser humano, né? Então seria uma entidade que tem características diferenciadas, né? E essas características, né, a principal delas eu vejo como a inteligência, faz com que ele vá acumulando riqueza, né, durante os anos. E vá traçando sua história, né, junto com a história que a gente conhece, né, a história dos homens, e ele vai vivendo durante essa história e vai deixando suas marcas, né, durante essa história humana, que a gente pode dizer, né. E eu vejo a imortalidade dos vampiros justamente se renovar nessa necessidade de tomar o sangue, né, dos seres vivos. Então eu acredito que esse hábito, né, de você ter que tomar o sangue de outros seres é que vá perpetuando a sua própria existência. É, tem essa crença também que o sangue não é só pra ele se alimentar, é pra ele manter também a juventude, né? Tem algumas crenças que ligam pra esse lado também da beleza e da juventude, né, que ele tem que continuar lá bebendo sangue. E pra você? Pra ficar em cima do muro, eu acho que é um pouquinho de tudo isso que vocês falaram. E como eu costumo falar, né, já comentei em outra ocasião, eu acho que o vampiro é como se fosse um zumbi elegante, e né, que, cara? Que veste terno, né? É, que veste terno e sabe se que portar. Tem modos, né, à mesa, né, cara? O vampiro, ele quando quer se alimentar, diferente do zumbi que simplesmente vai andando, correndo lá atrás da vítima, o vampiro ele faz todo um arapuca, né? O vampiro, né? É mais astuto. Ele convida pra jantar e tudo. Ele seria tipo o Hannibal, né? Se o Hannibal fosse um vampiro, eu acho que ele taria as características que seria do Hannibal. Eu acho que ele não tá muito longe, né, cara? Não tá faz muito longe, basicamente a mesma coisa. Ele só não tomava o sangue, né? Mas comia a pessoa inteira. É, cara, ele não deixava nada, né, cara? Ele aproveitava tudo. O vampiro é aquele ser influente, né? Ele tem grande influência sobre aqueles que estão ao redor dele, né? Tanto política... Tem um controle, né? Isso, quanto carismática, né? Eu já ouvi falar que os vampiros têm um certo controle pelas pessoas mesmo, mas é tipo um controle mental, uma coisa desse tipo. Ah, mas seria uma espécie de hipnose que eles causam na pessoa, não isso, é? Isso, isso. Mas pela presença. Por exemplo, se eles olham fixamente pra pessoa, eles conseguem fazer aquela pessoa realizar determinadas ações. Quem foi o primeiro vampiro? Quem é o pai dos vampiros? Aí depende. Eu acho que não existe o primeiro, né, cara? Depende da crença. Na verdade, a crença do vampirismo, ninguém sabe dizer quando surgiu, mas já tem relatos desde 4 mil anos atrás, antes de Cristo mesmo. Na época da Mesopotâmia já tinha algumas lendas que talvez já tenham inspirado a lenda que a gente conhece hoje do vampirismo, né? Vampirismo ou em criaturas sugadoras de sangue? Sim, mas o vampiro, ele não surgiu do nada, assim, nessa lenda, cara. Foi fragmento de várias coisas que deu nisso hoje, tá ligado? Não, mas eu tô falando o ser humano perfeito sugador de sangue. Isso não necessariamente é um vampiro, mas é cara. Que tá. Não precisa ser só isso. Vampiros, existe todos os tipos de vampiros. Você já viu o Nosferatu, por exemplo? É. Porque o Nosferatu é uma versão do Drácula. Você e ele é chama tronco, aquilo de cara. Versão perfeita do ser humano? Eu quis dar um exemplo de eu não ser metade animal, por exemplo, como nas crenças celtas, cara. É só... Tô dando um exemplo só. Sim, então... Porque nas crenças vai... Se você vê... A Lilith, por exemplo, em várias crenças, ela tinha metade de águia do corpo pra baixo. Sim, cara. Que é o que não deixa de ser um vampiro, velho. Exatamente. Não, então, desde que surgiram as lendas de criaturas vampíricas, elas surgiram inicialmente como criaturas com parte de animais ou com asas e garras, como as Lamazo da Babilônia, né, cara? Sim. Talvez seja a referência mais antiga. Ou as Lâmias também, né, cara? Que é outro tipo de criatura vampírica com parte de animal. É aquela que é metade serpente, não? É. Eu conheci a Lâmia de outra mitologia com a metade leão da savana, sacou? Que eles tinham em comum que se alimentavam de sangue, dessas coisas, né? É de sangue, caçavam humanos pra se alimentar e tal. Então, mas a crença não é que todo mundo descende de Lilith? Não. Não necessariamente mesmo, porque as mitologias, por exemplo, vampiros... Elas não se unem, elas se contradizem. É isso mesmo, né, cara? Agora, uma coisa que também veio muito eram as próprias coisas que realmente aconteciam na época, como doenças, sabe? Eu andei dando uma pesquisada, vi que tem... umas doenças aqui, que como também os zumbis, né? Muitas coisas do que a gente conhece hoje dos zumbis começou com doenças, né? Por exemplo, tem uma doença rara chamada porfíria. Porfíria? Eu acho que é. Não, acho que é porfíria. É porfíria mesmo. É, eu vou dar uma lida aqui no que eu pesquisei. É uma doença rara caracterizada por irregularidades na produção de M, um pigmento rico em ferro no sangue. As pessoas que têm as formas mais severas de porfíria são altamente sensíveis à luz solar. Olha aí. Já começou. Tem dores abdominais severas e podem sofrer delírios. Um tratamento possível para porfíria no passado pode ter sido a ingestão de sangue para corrigir o problema, embora não exista evidência claras disso. Algumas pessoas com a doença têm a boca e dentes avermelhados devido à produção irregular de pigmento M. E a porfíria é hereditária, portanto deve haver concentrações de doentes em certas áreas ao longo da história. Ou seja, aquela história que até comentou em outro Gavistática aí, uma pessoa no passado quando tinha epilepsia. O povo lá não sabe o que peste era aquilo, dizia, não, tá possuída, né? A mesma coisa essa doença daí. O cara viu uma pessoa com essas coisas, já começava a inventar que era uma maldição. Já matava logo. Só não entendi aí o dores abdominais. O vampirinho ficava com dor de barriga até... Não, ele deve andar corcunda e ficar... Aí que tá o Nosferatu, ele não é meu corcunda, né? E outra coisa, né? Só essa questão de você estar com a boca e com os dentes avermelhados e ter que estar tomando sangue. Pra repor essa falta de M, que é esse pigmento rico em ferro. 10 pessoas devem ficar em pânico, né, cara, vendo atenção, esse tipo de coisa. É muito interessante, ou, né? Ou deviam ficar, né, na antiguidade. E uma outra doença é a catalepsia, que eu acredito que seja um pouco mais conhecida, né? Esse negócio da catalepsia é pra explicar esse negócio de serem mortos-vivos, né, que... são enterrados, em volta da tumba, não sei o que, né? O lance da catalepsia é até uma doença que meio parecida com a própria epilepsia, né? Só que as crises faz com que os seus músculos fiquem... rígidos. Você fica quase como se fosse um defunto mesmo, né? E essas crises podem durar horas, às vezes. Aí as pessoas achavam que a pessoa tava morta e... às vezes a crise durava tanto que dava tempo de fazer velório da doente lá e tudo, enterrar. Poderia durar dias, né, cara? Cara. E o que aconteceu? O que chegou a acontecer? Era um doente desse ser enterrado em alguma cova rasa. E o cara, depois, voltou a si, né? E saiu da cova e foi pra casa, cara. Pô, o povo de caralho, o cara morreu hoje. Dá aquela levantada, bate a poeira, né? Ué, da onde que vem toda essa terra? Dá aquela despreguiçada, né, cara? A cachaça foi foda, né, cara? Tem um amigo meu já acordou na escadaria, cara. Que horrível. Da igreja aqui, na catedral daqui, cara. diferencia um vampiro de um ser humano? O que é que diferencia? É, primeiro, poderes, né? É, primeiro o fato de que o vampiro está morto, né? Não, né? Mas aí, o que é estar morto pra você? Porque o cara dorme, o cara acorda, o cara anda, o cara pensa. Então, poxa, pra mim o cara tá vivo. Sim, é um morto vivo, cara. É um morto vivo. É a questão de ele não ter um metabolismo, por exemplo. Ele não tem um metabolismo comum o suficiente pra se alimentar de comida. Ele precisa de sangue diretamente. É, não tem um metabolismo. As pessoas confundem muito de... Tem gente que não sabe que o vampiro é um morto vivo, né? Tem gente que só acha que morto vivo é... aqueles esqueletinhos, ou então zumbis, né? Porque eu acho que é justamente porque ele pode se passar, em muitos casos, por uma pessoa normal, sem os outros saber. E também que ele... toda a consciência, né, dele. Agora, o que diferencia seria o quê? A força sobre-humana, né, que ele tem. Não necessariamente só a força, né, mas todos os poderes que ele tem. Poderes e fraquezas. Eu acho que, na verdade, você tem que ver no que ele se assemelha ao ser humano, que é só aparência física e pensamento. De resto, ele é totalmente diferente. Ah, sabe o que eu diria pra considerar de por que ele é um morto-vivo? É, seria a falta da alma. Justamente por isso, porque não aparece o reflexo dele no espelho, não é isso? É, que a gente comentou até no gabinete passado. Diziam que o reflexo de uma pessoa no espelho, na verdade, era o reflexo da alma dela, né? É que o vampiro, por não ter uma alma, ele não tem um reflexo no espelho. Também. Agora, só fazendo parêntese, essa história do reflexo, isso também veio mais com o Bram Stoker, né? Do escritor lá. Porque nas crenças mais antigas do vampiro lá, eles adoravam o reflexo dele. Eles ficavam obcecados pelo próprio reflexo e tudo. Não o reflexo, mas pela a beleza dele, sabe? Eles eram meio que obsessivos. É. Narcisos. É, meio todos narcisistas. É. Aí, ou seja, isso foi uma coisa nova e pegou, né? Agora eu pensei numa coisa, viu? Porque todo filme que eu assisto, os vampiros estão muito bem penteados e muito bem arrumados. Como é que eles conseguem fazer isso se eles não conseguem ser mesmo, né? Dele, e barbeado. É pra isso que servem os servos, né, cara? Eu acho que protetor solar proteger o vampiro é a coisa mais ridícula que eu já vi. Se eu utilizar um fator 90, como é que eu posso burlar essa fraqueza? Eu aí? Acho que no máximo você queima mais devagar, cara. É, vai sofrer mais, né, cara? É tipo você passar um protetor solar pra poder entrar num reator nuclear, né? Eu acredito que não seja nem a questão do sol queimar a pele, mas sim o contato dele. São os raios ultravioletas, parece. Eu acho que isso seria uma maneira mais científica de falar. Eu acredito que seja o contato dele com a luz, né? Porque seria aquela questão dele ser uma figura das trevas. E que a luz, né? Que o sol, por ser aquele ente celeste, né, aquela coisa toda, ser a fraqueza dele. Então não seria questão da pele ou dos raios, mas sim ele ter o contato justamente É o que eu imagino também. É um lance mais ideológico do que... ou simbólico do que... Exatamente. Né? Pronto. É mais uma questão icônica do que uma questão do raio solar. Esse lance do raio ultravioleta é mais dessas coisas... Modernizações. É a mesma coisa de falar dos próprios zumbis, fazendo analogia novamente, que atualmente o povo leva os zumbis como um vírus, como no próprio Resident Evil, né? Que aqui dali é um vírus e as pessoas, os zumbis são doentes, na verdade. São ou mortos ou doentes, né? Que pegaram esse vírus. Mas, na verdade, o próprio zumbi também era uma maldição, não era? Ou a maldição, ou até mesmo, sei lá, o inferno lotou e o povo tá caminhando agora. Essa daí é específico, né, cara? É, cara. O lance do vampiro, eu acho que é como se um demônio fosse pro céu, cara. Ou então, o lance do crucifixo também, da igreja e tudo isso, da água benta. Eu acho que é até mais pra esse lado. É, outra fraqueza dos vampiros, né? Sendo os símbolos sagrados e os símbolos de fé. Ah, e o alho. Cara... O alho, onde é que entra nessa história? Foi a única coisa que eu nunca entendi, foi o tal do alho. Eu sempre imaginei que fosse porque quem come muito alho soa fedido pra caralho, né? É, cara. Sem propósito do trocadilho aí, foi sem caralho, querer. Né? Rapaz, foi muito bom. Foi, cara, eu só percebi depois que eu falei. Foi bom. Vou contar pra vocês por que vampiro não gosta de alho. Fala. Por causa dessa doença aí da porfíria, tem ligação com ela. Caraca. Porque o alho é proibido na alimentação de quem tem porfíria. Então, agora sim. Olha os pontos ligando. Wikipédia trabalhando. É, e a gente tem que falar do mesmo. Isso aí é explicação, então, né? Então, cara, eu ainda vou além. Por isso que eles ficam com aquelas coisas de alho em volta do pescoço. Que se o vampiro der uma mordida e errar o pescoço e acertar o alho... Porra, ele tá fudido, ele tá na caveira. É sério, pô. Não, mas eles... Você já viu, geralmente eles usam o alho em volta do pescoço, né? Ou tô viajando. É, mas eu já vi eles tirarem aquilo do pescoço e ficar jogando na frente. É. Eles usam no pescoço porque, tipo... Eu acho que é uma forma de apoiar o negócio, porque ficar carregando no braço deve ser um saco. Mas eu vi, a maioria dos caçadores eu vejo assim, quando eles têm oportunidade de pegar o alho, eles tiram o alho do pescoço e ficam assustando o vampiro com ele. Agora imagina, tu sair pra caçar um bicho com cruz, estaca, água benta e alho, tudo carregando na mão. Não, a gente, acho que a gente não chegou a falar dos poderes, né, cara? A gente pulou direto pra fraquezas. É, não falou. Falou só da força. Então, poderes dos vampiros. Acho que os mais tradicionais são o fato deles terem força e agilidade sobre-humana, né, cara? Poderes de metamorfose, de serem... Não, mas aí também não são todos, né? Eu acho que a maioria sim, cara. Eu acho que a grande maioria das histórias... O clássico, né, talvez. Assim. Clássico, pelo menos. Naquele lance da hipnose, pode ser considerado um poder deles, tipo, hipnotizarem as pessoas? Eu acho que está ligado mais ao charme dele, né? E a própria a inteligência, o charme. De ser convincente. Eu já diria que isso é mais um poder mental mesmo. Sabe? Eu não acho também que é charme, não. Ou poder de convencimento. Tu não acha que o Drácula, com aquele bigodão em formato de charuto dele, né? Aquele, né, cara? Nariz gigante, aquela coisa horrorosa, ia ter um charme, né? Eu vi o cara tem papo, né, cara? Na realidade, eu já vejo isso aí de outra forma. Se o vampiro é, teoricamente, uma criatura milenar, né, vai passando pelas eras, ele continua vivo lá, jovial... Né? Então, assim, eu não vejo nem como uma pessoa que tem uma inteligência diferenciada. Na realidade, ele foi acumulando conhecimento. É, né? Uma pessoa experiente. Sim, exatamente. É. Ele foi acumulando muita experiência, né? Sabe como lidar com qualquer tipo de pessoa. Exatamente. Sabe lidar com as pessoas, sabe se portar nas situações, né? Isso. E o conhecimento, né, que ele vai adquirindo durante todo esse tempo... A gente vê como inteligência, mas na realidade não é a inteligência, né? Experiência de vida. Ou da morte, né? No caso dele. É. Piadinhas. Experiência de morte. É foda, cara. Ei, que mais poderes? Pô, o cara não voa não, bicho? Cara, a maioria deles voam, mas eu acho que a maioria deles voam através de transformação em morcego, né, cara? Da forma de morcego, né? Não, bicho, abre a capa e voa. É o Batman, né, cara? É o Batman. Cara, bicho, abre a capa e voa. No Vamp... Não, se eu não me engano, no Vamp eles até se teletransportavam também, não era? Tinha Poxa, teletransportar assim. É muito melhor do que voar, velho. Você vai sair... Mas não estamos falando de Vamp, né? Estamos falando dos vampiros tradicionais, os sérios, né? Não os galhofas. E a Natasha e o Vlad não eram... Ah, não sei se você chegaram a falar de uma das fraquezas... Do vampiro ter que ser convidado pra entrar? Ah, sim, é verdade. Não pode entrar se não for convidado. Eles só podem entrar em motéis, hotéis... Não. E casas alugadas. Não tem nada a ver isso, não. Como não? Não tem esse negócio que o vampiro tem que ser convidado pra entrar? Lógico que não, sim. Não, eu tô falando que não tem nada a ver com o que o Ivãozinho tava falando de motel e hotel. Como não? Qualquer propriedades... Não. Qualquer propriedade, o vampiro não pode entrar, mas locais públicos ele pode frequentar. O lance é o seguinte, cara. O que não pode acontecer é, tipo, você tá aqui na sua casa e o vampiro bate na porta e entra na sua casa. É isso, não é? Você tem que chamar, você tem que convidar ele. Você tem que falar pra ele que ele pode entrar. Casas alugadas, ele pode entrar sim, porque a pessoa que tá morando nela não é a dona da casa. Ah, cara, que casas alugadas. Ah, ele tem que pedir permissão pra dona da casa. Cara, ele só vai ter mais problema pra pedir permissão. Tem que pedir permissão. Acho que do mesmo jeito. Agora eu fiquei com a dúvida danada, cara. Se o apartamento for financiado. Aí ele se fudeu, né, cara? Aí é um apartamento à prova de vampiro. Aí tem que pedir pro banco, cara. Sei lá. Vamos falar então das personalidades. Das personalidades sérias, né? Começar pelo esse ícone. Começar pelo clássico, né, cara? O nome dele é Vladislav Basarab. Ou então, tem gente que falava Vlad Tepes, que na verdade era mais um significado, né? Que era, significaria Vlad o empalador. É. Justamente pela mania, né? O toque dele, que era empalar. O transtorno obsessivo dele era empalar, né? Pessoas. Empalar, né, pessoas, né, cara? Ele não podia passar por uma vila sem ter empalado todo mundo. Se eu não me engano, ele na verdade empalava na frente do castelo dele. Ele não empalava num lugar, ele ia até o castelo dele e empalava na frente. Desculpa a ignorância, mas o que é empalar? Aiken, você podia explicar o que é empalar? Com exemplos? Empalar é um ato bem legalzinho, assim, que você pega uma pessoa... Uma delícia. E trespassa ela do meio das pernas até a parte de cima do corpo, né? Por uma vara ou por uma lança, sim, alguma coisa. Enfia assim. No fiofô. Ah, tudo bem. Eu pensava que meio das pernas era o joelho. Meio das pernas é o seu orifício inferior. Entre as pernas, melhor assim. Entre as pernas. E até vazar em cima. E o mais divertido, sem matá-la. Isso é devagar. Pois não é. Rápido. É o lance até que pra o empalador profissional mesmo, cara, que vive disso, ele na hora de empalar, ele não que pode vive isso. O que é certificado pelo MEC? MEC, cara. Parabéns. Parabéns, cara. O empalador... profissional, ele, na verdade, ele teria, na hora que ele tá fazendo o ato lá, de enfiar o negócio mesmo, caraca, tem que ser um tamanha perícia que não danificasse nenhum órgão vital, né? Então a forma que o negócio é varar o cara todinho e a pessoa ainda ia ficar lá, agonizando de dor, às vezes por horas, né, cara? Mas a lança não saía pela boca, né? Não necessariamente, podia sair pelo ombro. Tipo, o cara que era ninja mesmo, ele fazia vazar pela boca, né? Esse era o bom, esse daí, né? É o PhD do negócio, né? É, esse daí tinha doutorado na parada. Mas os contratados, né, cara, os meia boca ali pra parada, sai pelo ombro. É. Então quer dizer que o Vlad só ficava empalando a galera e por conta disso o cara virou vampiro. Mas o negócio é que esse Vladislav, ele não tinha na época, ele não tinha fama de vampiro. Isso daí foi coisa do Bram Stoker que pegou a figura dele e transformou o cara no vampiro. Ele tinha a fama de ser um cara brutal, sanguinolento mas não era... Eu acho que já tinha sim, cara, algumas lendas. Porque, se eu não me engano, ele ainda ele bebia o sangue dos inimigos, se eu não me engano. Sim, lendas já existiam de que ele tomava sangue. Ah, é? Eu conheço isso. É, mas isso não é porque existe aquela lenda que se você... Isso de alguns povos até, dos... Aquele povo que come gente. Canibal? Né? Canibais. Isso. Canibal. Que se você come a carne do seu inimigo ou toma o sangue do seu inimigo, você adquire a força dele. Eu acho que pode ser isso, né? Já que ele era um... Ele era guerreiro. Um cavaleiro sinistro. E Drácula, o nome dele, só porque ele era filho do Drácula. É, se eu não me engano, é que isso pode significar filho Drácula do significa dragão também. Então, isso. Filho do dragão. Ou, como na simbologia antiga, dragão também era sinônimo do diabo, né? Então, podia ser o filho do diabo. Então, mas o pai dele não chamava Dracul? Não, cara. Não. O pai dele, ele tinha... Era conhecido como Vlad Dracul. Dracul é um negócio esquisito, né, cara? Mas por causa... Porque ele era guerreiro. Ele também era um soldado, se eu não me engano. E ele era conhecido assim por causa que ele era impiedoso. Então. Ou seja, a tradução pro nome do pai dele seria tipo... Vlad, o dragão, ou Vlad, o demônio, entendeu? Então, mas eu achava que esse apelido dele era porque ele era da sociedade chamada Ordem do Dragão, não porque ele era mal. Ele fazia parte de uma ordem chamada Ordem do Dragão, que era uma ordem de cavaleiros sinistros pra caralho. E relacionado ao vampirismo, veio mais forte mesmo com o livro do Bram Stoker, né, lá, o Drácula e tal, que ele transformou o cara realmente num vampiro, né, com todas essas... características modernas. O cara já tinha alguns hábitos estranhos, né? É. Já era conhecido pela brutalidade com que ele tratava os inimigos, inclusive os aliados, né? Tem relatos aí que quando ele desconfiava de um amigo, de um parente, ele nem perguntava, né? Ele já executava. Ele reuniu tudo isso, colocou no livro e romantizou, né? Então criou aquela figura mística. Apesar, né, de tudo, essa brutalidade dele aí é questionável ainda, viu? Porque muita coisa se perdeu relacionada ao Drácula na história. Até essa brutalidade, ninguém sabe até que ponto é verdadeira de tudo, né? Apesar da fama dele. Pode ser até que ele seja gente boa. E se perdeu isso aí na história, né? Não, e se eu não me engano, na região e época que ele vivia, ele era considerado como um herói, né, cara? Porque ele libertou, se eu não me engano, aquela região dos turcos e libertou o povo dele, sabe? tem também a Elizabeth Bathory, que acho que até o Eigen pode saber mais do que eu, né? Elizabeth Bathory. Ela é até conhecida também como a Condessa Drácula, né? Alguma coisa desse tipo, né? Porque o lance com ela é que ela era uma condessa maluca do caralho, né, cara? Maníaco com aparência e tal. Serial killer, né, cara? Pode dizer. Se eu não me engano, é considerada uma das primeiras serial killers, inclusive. E ela tinha essa mania de querer ser jovem pra sempre, né? Colocou na cabeça que ela ia fazer isso tomando banho de sangue de mulheres jovens e belas. Ela simplesmente tomou isso como verdade. Ah, cara, descobriu o método de rejuvenescer. E aí matou um monte de... Ela tomava banho de sangue, cara. Imagine quantas pessoas ela não matou, né, cara? Só pra um banhozinho. Cara, eu já ouvi história de que ela foi responsável pela morte de mais de 10 mil pessoas, se eu não me engano. Caralho. Ai, que simpática. É. 10 mil eu não sei, porque de qualquer forma é aquele lance, né? As coisas vão se contando, aí vai aumentando, né? Não, pode ser um exagero do caralho, né? Igual os 1 milhão de persas nas Termópilas eram no máximo 25 mil. E ela tira também, ela foi uma figura que foi tratada como uma vampira, né? Justamente por isso. Ela também tem a fama que além de se banhar, ela também bebia o sangue de jovens, né? Mas eu acho que geralmente era mulheres, né? Virgens. Pra ela manter a beleza dela. E além disso, além de todos esses hábitos de vampiro, ela tinha o hobby de torturar pessoas. É, né? Um hobby. Né? É, não só ela, como o próprio marido dela também curtia essas coisas, né? E eles queriam sempre ver novas maneiras de tortura, né? Uma dessas maneiras que eles descobriram que achou bem legal era pegar alfinetes e espetar os cantos mais sensíveis que uma pessoa poderia achar. Por exemplo, entre a carnezinha que fica entre a unha e o dedo, sabe, cara? Debaixo das unhas. Ah, isso é uma delícia. Saída do Lost já se inspirou nela. Ela, né, cara? E ela morava onde? Essa, Oriente Médio. Essa, eu acho. Ela era na Transilvânia. Cara, é sempre lá, né, velho? É sempre lá. Cara, essa região aí é bem próspera, viu? É. Não tem um lance lá da doença, né? Que geralmente é tudo na mesma região, né? Da doença lá também. Se explica, né? De onde vem o mito. Cara, não, deixa eu falar de um filme brasileiro. Caraca, manda aí, fala. É um filme de 1987 que chama As Sete Vampiras. Ai, caraca, porno chanchada. Porno chanchada. Cara, o pior é que não é... Assim, foi a coisa mais fora do contexto que eu já vi na minha vida. A mulher virou vampira porque ela foi mordida por uma planta carnívora vinda da África. Ela virou uma vampira porque ela foi mordida por um vampiro radioativo. É, seria melhor, né? Explicação mais plausível. Tem acho que uma partezinha lá que é... Caraca, que é porno chuchada, ela que daí depois ela matou, vai... Ah, eu sabia! O cinema brasileiro não me decepciona. A gente mata que é porno chanchada pela data... E pelo nome. Com o decorrer do filme e tal. Ela vai fazer um show numa casa noturna de um amigo dela lá. E aí o show chama As Sete Vampiras, que é um misto de terror e erotismo. Ai, ai, ai. Mas ela chega a sugar a energia vital de algum. É, né, cara? Que modo? O sangue, né? Com certeza. Cara, agora falando nesse contexto aí, eu lembrei de um filme que eu não sei se alguém já viu, cara. Tá olhando aqui na lista de filmes de vampiros, eu lembrei. O nome do filme é Procura-se um Rapaz Virgem. Pelo nome você acha que não tem nada. Eu já vi esse filme. Já viu? Filme, é com o Jim Carrey, cara. Com o Jim Carrey. Esse filme é muito engraçado, cara. Esse filme é E o lance, cara, é que tem uma vampira aí já, no auge da sua maturidade, né? E ela tá precisando, pra ela rejuvenescer, ela precisa do sangue de um rapaz e tem que ser virgem, né? Que senão, não, pra ela se rejuvenescer, só podia ser se fosse o sangue do rapaz virgem. É mania foda, vampiro obsessivo, né? E o filme se passa em Los Angeles, parece, né? Aí ele fala, pô, mas agora é quase impossível achar um rapaz virgem, né? Chama o... Para com isso, mano. Coitado. Então... Aí, o negócio é que esse cara é justamente o personagem do Jim Carrey, né? Ela chama ele lá pra casa dela, né? Aí ele fica achando, cara, você é prostituta, né? Não, sou não. Ele, ainda bem, cara, tô sem dinheiro aqui. Muito massa. Cara, eu assisti esse filme. Assistiu, pô. Assisti, é massa. Demais, esse filme é muito engraçado. Mas ela suga a energia vital dele? Não, aí é que tá, né, cara? Ela não consegue no final das contas. O cara tem uma namoradinha, se eu não me engano, né? No final, na hora que a mulher vai chegar pra pegar o cara, finalmente emboscou ele numa sala lá. Ela chega, tá um caixão balançando assim. Aí ele só abre a porta do caixão, se eu não me engano, com aquela cara de felizão. O assim. Caixão balançando. É muito bom, né? Muito foda, cara. Spoiler. Pô, o filme é de 85, cara. Agora é bom. Não, e o lance é que tem até uma mitologia que parece que isso é recorrente mesmo. Que as vampiras, elas não mordem no pescoço, né? Opa, que não... pescoço. Mas é não, que aí tá, aí é que pô. Tá, cara. Essa parada que é foda. Elas mordem na virilha, né? Na virilha, cara. É. Mas isso é uma coisa que não é invenção desse filme, não. Parece que existe mesmo essa vertente. Vampiros fêmeas, né, digamos assim, não mordem o pescoço, elas mordem a virilha, que também passa uma veia sinistra lá. Que faz... Sim, passa uma horta, ela sobe da coxa. Uhum. Gente, tem até um filme infantil de vampiro. Eu lembro que eu assisti esse filme na sessão da tarde. Chama O Pequeno Vampiro. Nossa. Altas confusões com esse vampiro travesso. É, com esse vampirinho do barulho. Tem lá a família dos vampiros e tal. Aí lá perto tem, tipo, sei lá, uma fazenda que tem umas vacas lá. Aí, e essa família, pra se alimentar e não ficar pegando as pessoas, assim, da vizinhança, começa a morder as vacas, tá ligado? E a primeira vaca que eles mordem, aí o cara vai lá tirar leite da vaca, a vaca tá de ponta cabeça, assim, tá no teto, assim, tá quase voando, né, cara? Ah, caraca, eu já vi esse... Com olho vermelho! Eu já vi esse filme, cara! E quando ele abre a porta do estábulo, ela fica brava, cara, tá ligado? Esse filme é muito... Eu queria ver os dentinhos da vaca, velho. É, né, cara? E a vaca vai virar morcego, velho? A vaca morcego, sei né? Sei lá, pessoal, né? vou ter que sair rapidinho. Ah, espera só um minutinho. Dê descarga, cara. Nossa, vocês já assistiram... Pelo amor de Deus, vocês já assistiram Drácula 3000? Não, eu vi só o 2000. Nossa, é um nojo, cara. Tem uma cena que o cara corta a mão do outro... A mão esquerda. Aí, tipo, corta a cena, do nada mostra o cara segurando o braço da mão direita. Braço direito. Mas isso é baseado na obra do Bram Stoker também? Não, mas é tipo a continuação do Drácula 2000. Mas você tá ligado, né, que o Drácula, ele só tinha uma mão esquerda, né? Mas ele não tinha mão ou ele não tinha o punho? Não, pô, é porque a outra era a direita. Ai! Ah, verdade. Que horrível! Mas é porque eu tava pensando aqui, porque se a pessoa não tem mão, ela é maneta. E se ela não tem punho? Ai, não! Para, gente! Vocês estão piores! Vocês são os piores! Sai fora! E quem não tem bolsa? Ai, não! Uma coisa a se pensar, pô. É forçar, né, velho? Voltei. E aí, cara? E aí, ainda bem que você voltou, velho. Tá bom, mão aí, cara. Deus me livre. Ai, quem o assunto tava de doido. Não, é que chegou uns amigos meus aqui contando sobre o bicho mais bizarro que já encontramos. Era uma barata do tamanho de um palmo, cara. Com presas, asas e um ferrão gigante, cara. O bicho era abissal, velho. Tá bom, Hélio. Valeu. É um kobold. Quem que é esse? Não era o Ike. Quem tava falando? Não era o Ike? É um amigo meu aqui. Cara, eu ignorei, pô. Eu pensei que era o Ike. Não, era um colega meu contando sobre o bicho. Era o cavalo do cão, cara. Você já viu o cavalo do cão? Esse cara não sabe, eu acho que é o cavalo. Caralho, manda uma imagem pra mim. Eu acho que só tem no Nordeste, bicho. Esse daí veio na mala de alguém. Ó, Ike. Oi? Você chegou a assistir um filme chamado Drácula 3000? Ah, eu já fui prevenido sobre esse filme. Não, nunca assisti a esse filme. Puta que pariu, é muito nojento, cara. É pior do que o Drácula 2000, só que é pior duas vezes. Mil vezes, né, pô? É mil vezes, realmente. Boa. Não, é muito horrível. Tipo, tem o trash do Um Drink no Inferno. E tem o trash do Drácula 3000, sabe? Tem o trash de propósito e tem esse trash, né, cara? O trash que sem querer, né, cara? Esse é o trash que faz jus ao nome, sabe? É trash mesmo. É o mesmo trash da Rainha dos Condenados? Não, Rainha dos Condenados não é trash, é ruim mesmo. Diferente, pô. É só ruim. É só ruim. É, trash é o Drink no Inferno, que é um filme muito bom. É um dos meus favoritos. Eu até já fiz uma análise aí, vamos linkar. É, o filme é muito bom. Agora é um filme que engana o cara, né? Porque ele, tipo, a primeira hora de filme é um filme policial, né? Ah, mas você tá falando só do primeiro, Um Drink no Inferno. O segundo. É, eu tô falando do Drink no Inferno, cara. O resto. É o único que existe, pô. É o primeiro. Esses outros aí, não vou nem falar, cara. O Drink no Inferno 2 e o Drink no Inferno 3, porra. Ah, bicho, mas tem um filme aí no cinema que é muito bom. É Lua Nova. Parece ser muito bom. Agora nós chegamos ao cerne desse programa. O propósito desse programa, pra né, cara? Dessa merda desses vampirinhos desse filme, cara. É um pensamento comum, né, cara? Todo mundo quer falar mal desse filme, mas... Ninguém tem coragem. Falou comigo hoje, disse que adorou o filme. Ah, é, sim. Caraca, mané. Já tá expulso do blog, né? Já tá expulso. Tá fora, né, da equipe. Cara, olha, a minha prima gosta dessas coisas e tudo, mas até ela virou pra mim e falou assim... Ah, eu achava que era legal, mas depois que eu li que o vampiro, quando sai no sol, brilha que nem um diamante, caraca, eu desisti. Pra mim, ele brilha igual uma biba, igual uma moça. O livro, gente, até que não. É legal. É, eu vou lavar minhas mãos porque eu não li o livro, não assisti filme nem nada. Parabéns. Eu só tô... Eu só li o Crepúsculo, eu não li Lua Nova... Então não posso falar você nada. Você acha que é o único que leu o livro, né? Me fala aí do livro. O que é que o livro tem de bom? Cara, e tem, de novo? É muito escroto que o jeito que eles retratam no filme, cara. Porque eu não cheguei nem a assistir o filme. Não, não, o livro. Você gostou do livro, né, cara? Só falando do livro, o que é que tem de interessante? O que é que ele traz de novo? Ah, cara, é um romance como qualquer outro, velho. Uma espécie de... Código da Vinci, assim? É, só que utiliza personagens, assim... É um Harry Potter com vampiros, entendeu? Peraí, só que não coisa. Tem uma... Ele não descreve do jeito que, que todo mundo fala, que o vampiro faz coisas que nos outros filmes é incomum, entendeu? Eu vou ser mais específico. O que a Vi falou agora, o vampiro brilha. Que história é essa? Eu tô sabendo disso agora. Vi. O que é isso? Sabe qual o único brilho que um vampiro tinha que soltar quando sai no sol? Eu já falei isso mais de uma vez. De cara. Fogo, né? É o brilho de fogo, explosão, napalm. Não necessariamente mesmo, porque as mitologias... Elas não se unem, elas se contraem, contradizem. Né? Junto com a história que a gente conhece, né? A história dos homens, e ele vai vivendo durante essa história e vai deixando suas marcas, né? Marcas de presas, inclusive. É estilo Raul Seixas, né, cara? A gente vai vendo cada coisa que vai se passando na história da humanidade. Dercy Gonçalves seria uma vampira? Né? Alguém meteu a estaca nela agora, né? Quer dizer, acho que muita gente já meteu a estaca nela, né, cara? Nossa. Não necessariamente no coração. Cadê o Vozinho? Esse menino não sai, não fala nada, né? Voltemos. Enfim, né? Isso é semelhante a vampiro não poder cruzar água corrente, né, cara? É água corrente? Essa não conhecia, não pode? Essa existe, de fato. Já, tipo já o quê? Uma cachoeira? Tipo um rio? É um rio, ele não pode cruzar, por exemplo. Cara, mais uma vez, eu acho que isso aí é símbolo, cara. Porque água corrente, pra mim, é pureza. Fala, né? Isso do Tietê. Isso me lembra aqui a minha cunhada, né? A namorada aqui do Igor, do Scott, que chega assim, botou pra ela ler aquele Eragon, né, cara? Que é aquele livro lá que é estilo Senhor dos Anéis. Ela leu, pô, o livro, tipo, sei lá, em 2 dias, tá ligado? Aí, tipo, pô, mas você já leu o livro? Aí, disse, é, leu. E como foi aquela parte lá que eles estavam viajando? Ah, não, a viagem eu pulava. Quando eles iam assim, tava saindo de uma cidade pra outra, eu já pulava pra quando eles chegavam na cidade, ai, né? Caraca. Aí, disse, é, que viagem? Pra que eu vou esperar a viagem? Cara, já vou pular. E aí, povo velho, chegamos aqui no nosso bloco de notas, que foi a sugestão dada pelo Scott Summers para esse bloco de recadinhos que a gente já vinha procurando um nome, né? Entenderam, né? Bloco de notas, um trocadilhozinho, né? Bloco do programa, de notas e tal. E a recompensa pela sugestão dele foi ter participado desse programa, né? Aí, viu que beleza? Como podem notar, eu tô sozinho dessa vez. A gente tem alguns recados legais para dar pra vocês. Pelo menos legais pra gente, né? Primeiro, The Bobs. Pra quem não sabe, The Bobs é uma premiação internacional aí que dá prêmios para blogs, né, que é uma forma geral, podcast, tudo. E o Gaveteiro tá querendo concorrer a esse prêmio, né? Só que diferente daquele prêmio podcast que a gente já participou, esse prêmio, como por ser uma coisa mais séria e tudo, eles requer que o pessoal, o público, indique o blog para algumas categorias, né? Pra gente ver. Que a gente ainda não tá participando da votação em si. A gente tá precisando da participação de vocês para que vocês indiquem o Gaveteiro a algumas categorias. A gente vai colocar o link aí para vocês acessarem e indicarem lá, já a página certinha lá, para vocês indicarem o Gaveteiro para as premiações de melhor podcast, melhor weblog e melhor weblog de língua portuguesa também, né, que é uma boa. Segunda coisa que a gente devia ter comentado até no programa passado, esqueceu, é da que o Fábio fez uma entrevista, né, talvez nem todos tinham visto. A entrevista com os irmãos Valença, o pessoal aí que faz uns curtas bem legais. E ele fez uma entrevista em áudio, né? Gravou lá, editou, tudo bonitinho. Pra quem gosta do Gavestática, não deixe de dar essa conferida, que é como se fosse um spin-off, né? Do próprio Gavestática. E é uma boa lá, o pessoal bem humorado e tudo. A entrevista é bem legal mesmo, vale a pena. Ele vai colocar o link aí pra vocês, pra quem não escutou ainda. Outra coisa, o Fleico, colaborador novo do Gaveteiro, está agora encarregado do Gavetec, que era a coluna que antes havia, o Ivozinho postava, né? Eu já postei algumas besteiras lá também. E o Flake é um cara que entende mais dessa parte tecnológica, né? E ele agora vai ficar encarregado dessa coluna. E pegando um gancho já nisso, né? Para quem quiser ficar como colaborador do Gaveteiro, a gente tá sempre de portas abertas, né? Vamos agora oficializar isso, né? Quem quiser participar com alguma coisa, ajudar em alguma coluna já existente, ou até mesmo dar ideias para novas colunas. Por exemplo, a gente pensa em brevemente abrir uma coluna sobre música, né? Já que não tem nada mais da parte de música. E a gente pensa em colocar lá. Só que na nossa equipe atual, ninguém entende muito de música, né? Então a gente nem se arrisca muito. Então se você entende de música e quiser contribuir para o blog de alguma maneira, manda e-mail para a gente se você se interessar, para engavetados@gmail.com, que a gente explica melhor cada como é que vai funcionar. Ou também qualquer outra coisa, não só música, né? Que mais? Ah, um alerta, né? Se a gente pode falar isso. Que lá no Lag Mental, faz tempo que a gente não fala do Lag Mental, né? Nosso parceiro. Andou um tal de Aiken Frost fazendo a maior anarquia lá, né, cara? Fez centenas de comentários lá xingando o povo lá e botando pra lascar e tudo. O alerta que esse cara não é o Aiken do Gaveteiro, né? Esse cara daí é um engraçadinho aí que quis aparecer e ficou lá postando um monte de besteira lá com o nick do Ike, né? E a ironia é que no Gavestática 8, né, sobre fakes da internet que a gente fez, o Ike fala justamente isso, né? Que quando o cara ganha um fake, quer dizer que ele tá começando a ficar famoso, né? O Ike deve estar mal feliz agora. Ah, e dessa vez a gente recebeu um e-mail, né? Um e-mail do Ferdinando, que foi, eu diria, como eu comentei lá, foi a estrela do Gavestática passado, né? Ele fala o seguinte: bom, galera, adorei meu drama contado pelo Ike, especialmente com a trilha sonora que foi do caralho. Gostaria que o Gavestática tivesse sido mais longo, pra assim eu não me sentir tão solitário como um único conto de azar. Mas em todo caso, sempre existirão outras oportunidades para jogar as minhas tristes histórias aos ventos e fazer com que terceiros se alegrem com a minha ruína. Bom, galera, parabéns como sempre e me caguei de rir aqui. Eu não duvido, não. E pra finalizar, tô aqui falando em nome todo o pessoal do blog. Queria desejar um feliz Natal para todos os ouvintes de Gavestática, visitantes do blog também, de forma geral. E feliz ano novo também, né? Já que o Gavestática agora só volta no próximo ano, né? Dia 6 de janeiro. Mas não deixem de continuar acessando o blog, que tem postagens diárias. E se tudo der certo, logo no início de 2010, teremos muitas novidades lá no Gaveteiro. Fiquem de olho. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Falou!